Talvez a graça ter algo mais pornografia. Reza pra esquecer onde estás, tu já sabia. Pressa de quem quer chegar mais longe. Pressa desde onde é que eu te louvo. Se tu queres ainda mais. Fix! Teu número de like não muda, o que anda bike não muda a tua secção. Quando eu pecar com a tua salve Maria Zexão. Quanto mais alto mais precisa de reflexo. Espelho meu para te olhar, bora então let's go. Houve uma altura em que eu falava e das palavras brada nada tinha nexo. Antes de eu conhecer o Ivan, antes de eu conhecer o Rex, estava focado em problemas escondido na casa, tentar perceber o que é que se passa com o meu Pokédex. A verdade é que hoje em dia, como é que eu te passo um pedaço da minha vida? Estava a tentar não expor a cada passo que eu passo quando a intimidade dá-se. O que eu exponho em família e não vai tornar-se pornografia. Reza pra sentir algo mais pornografia. Reza pra esquecer onde estás. Tu já sabia. Pressa de quem quer chegar mais longe. Pressa desde onde é que eu te louvo. Se tu queres ainda mais. Desculpa querida, mas eu só tenho um contrato já assinado com quem me ouve nos fones desde o último empregado. Única coisa que eu lhes devo é dizer a verdade com a minha caligrafia. Com cada gota do meu sangue, cada linha iluminada. Quando eu ligo a moto, vrum vrum, ligo honestidade. Mente e faz com que eu me zangue, vou acabar desinspirado. Eu não estou aqui para tentar ser perfeito. Lágrimas abrem-me o peito. Nem vim para ver esse teto desfeito. Só levanta o pé direito. Eu não estou aqui para tentar ser perfeito. Lágrimas abrem-me o peito. Eu não estou aqui para tentar ser perfeito. Eu não estou aqui para tentar ser perfeito. Eu não estou aqui para... Reza pra sentir algo mais pornografia. Reza pra esquecer onde estás. Tu já sabia. Pressa de quem quer chegar mais longe. Pressa desde onde é que eu te louvo. Se tu queres ainda mais do que aquilo que eu te dou. Tu vai sem mágoa, vai sem dor. Mas se tu queres ainda mais do que aquilo que eu te dou. E fé é o que te falta, os olhos não veem essa cor.